Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vários leitores e ouvintes já me escreveram perguntando por que eu falo tão pouco de religião, de Deus, se eu sou agnóstico, se eu sou ateu. Falando de política, eu já arrumo sarna para me coçar, imagina a hora que for religião, mas tudo bem. Hoje eu vou tirar o atraso. O Café Brasil de hoje trata de religiosidade. E para começar, uma frase de um anônimo: Deus está vivo, só não quer se envolver. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o suporte abençoado de quem luta pela cultura. Itaú Cultural. www.itaucultural.com.br. Ao som delicioso de Se Eu Quiser Falar com Deus e Gilberto Gil, vamos ver quem é o sortudo ganhador do prêmio da semana. Desta vez será um exemplar do livro Iscas Culinárias, do meu amigo Minas. Quem ganhou, atenção, o abençoado foi Alfredo Oliveira, que comentou o podcast Caçando Lobato. Aliás, um comentáriozão, lá vai. Olá, Luciano. Eu assisti a notícia sobre a proibição de Monteiro Lobato nas escolas no Bom Dia Brasil e logo em seguida ali na Folha de São Paulo. E descobri que a minha capacidade de me surpreender continua tão infinita quanto o universo ou a estupidez humana. O melhor comentário que eu vi sobre essa notícia foi você que deu ao colocar na sonoplastia o som de uma descarga. É impressionante como a intolerância e medo e cagaço se unem para produzir a aprovação da tese desse cidadão de mente estreita e rasteira. Nunca consegui entender o politicamente correto. Mesmo usando palavras consideradas corretas, basta escolher uma entonação e contexto adequados para parecer que saiu da boca cheia de ódio de um militante da Ku Klux Klan. A definição final do seu podcast de que o politicamente correto, na verdade, organiza o ódio é tristemente verdadeira. A beleza da tolerância que sempre tivemos entre negões ou neguinhos, segundo o porte, alemães, qualquer loiro grande, galegos, qualquer branquelo pequeno e o loiro, turcos, qualquer árabe ou assemelhado, incluindo judeus, japas, qualquer um de olhos rasgados, baianos, qualquer um com sotaque nordestino ou gosto duvidoso em se vestir, como dizíamos na infância, nunca trouxe nenhum problema entre os minimamente inteligentes que eu conheci. Isso perdurou, acho que até a faculdade de engenharia, onde simplesmente não importava mais. E naturalmente fomos abandonando os hábitos de infância, mesmo sem a ajuda das patrulhas do politicamente correto. Era mais ou menos como beijar uma menina no rosto ao cumprimentá-la. Um protocolo social reservado às amigas com alguma intimidade. Igualmente, qualquer outra denominação somente usávamos entre negões, galegos, turcos e japas conhecidos, e não indiscriminadamente. Eu usava a boa educação que minha mãe, sergipana, me deu, e igualmente faziam os meus colegas minimamente inteligentes. Correndo o risco de ser caçado como você, eu acho tudo isso do politicamente correto de uma idiotice atroz, e que nivela por baixo o padrão de comportamento social. Um saco. Um abraço do Alf, e certamente este podcast entra para minha lista de favoritos, juntamente com aquele sobre o cagaço. O Alfredo ganhou o livro, pois comentou o podcast no www.portalcafebrasil.com.br. E você, hein? Se eu quiser falar com Deus, que ficar a sós. tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Gravata dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Pra segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidida pela estrada que ao findar vai dar em nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada do que eu pensava encontrar. Olha só, Ivete Matos, de quem eu já falei aqui no Café Brasil, numa interpretação deliciosa da música do Gil. E você, hein? Também quer falar com Deus? É, olha só. Eu sou o católico apostólico romano. Minha mãe é o que costumamos chamar de Carola. Ela vai à missa todo domingo, participa das ações da igreja, de procissões, e recebe em casa a santinha, que fica ali na sala com a velhinha acesa. Ela me fez ir à missa todo domingo até eu completar meus 18 anos. Fiz tudo o que um católico tem que fazer. Eu sou batizado, fiz o catecismo, o crisma, participei daqueles grupos religiosos para jovens que foram uma febre nos anos 70 e até curso para noivo eu fiz na igreja. Reconheço que a formação cristã que eu recebi é responsável por muitos dos valores que ajudaram a que eu me tornasse quem sou. Com o tempo, amadureci, e um dia achei que não precisava de todos aqueles rituais para professar a minha religiosidade. Aliás, Eu comecei a questionar essa tal religiosidade, essa coisa de fé no que não se pode ver. E me afastei da igreja, não mais frequentando as missas, não confessando, não comungando e deixando meu lado espiritual de lado. Eu fui cuidar das coisas materiais. Ei, dá um dinheiro aí. Ei, dá um dinheiro aí. Mais uma coisa eu fiz, e fiz de forma séria. Jamais abandonei os valores cristãos e nunca tive qualquer preconceito com pessoas religiosas, seja de que vertente forem. Para mim, religião é algo pessoal. Cada um age como quiser e eu só vou me incomodar se o maluco quiser explodir um ônibus, arrancar dinheiro dos ingênuos ou aproveitar-se de sua posição pastoral para obter vantagens pessoais. No fundo, eu pensava o seguinte: quando chegar a hora, eu retorno às minhas raízes e vou professar a fé de alguma forma. Lá vou eu chorar mais uma vez de amor. Já sei que vão dizer que eu não sei do amor me defender. Melhor assim, azar de mim. Lá vou eu perder mais uma vez no amor. Sabe quem é, hein? A Vanusa, claro, com Reza, de Sérgio Bittencourt e Silvio Silva. Essa moça cantava, viu? Pena que vai ser lembrada por aquele vacilo do hino nacional. Bom, eu ainda estou esperando que chegue a hora de cuidar do meu lado espiritual, mas por enquanto me delicio com as colocações que Rubem Alves faz sobre religião. Quer ver só? Ao ler as escrituras, comportamo-nos como um artista que seleciona cacos para construir um mosaico, ou como um compositor a compor a sua sonata. Os cacos das escrituras sagradas existiram por muito tempo como histórias que eram contadas oralmente, antes de serem transformados em textos para serem lidos. O registro escrito dessa tradição oral trouxe uma vantagem. As histórias continuam a existir mesmo depois da morte do contador de histórias. Cada religião é um mosaico, um jeito de ajuntar os cacos. Tudo o que vive é pulsação do sagrado. As aves dos céus, os lírios dos campos, até o mais insignificante grilo no seu cri-cri rítmico é uma música do grande mistério. É preciso esquecer os nomes de Deus que as religiões inventaram para encontrá-lo sem nome no assombro da vida. Já bate o sino, bate na catedral, e o som penetra todos os portais. A igreja está chamando os seus fiéis para rezar por seu Senhor, para cantar a ressurreição. E sai o povo pelas ruas a cobrir de areia e flores as pedras do chão. Nas varandas vejo as moças e os lençóis enquanto passa a procissão, louvando as coisas da fé. Velejar, velejei no mar do Senhor. Lá eu vi a fé e a paixão. Lá eu vi a agonia da barca dos homens. Velejar, velejar. Você está ouvindo Paixão e Fé, de Tavinho Moura e Fernando Brant, numa interpretação deliciosa do Vozes das Gerais, que está num CD imperdível, chamado Paixão e Fé na Canção Brasileira. Curte mais um pouquinho aí, vai. Lá eu vi a agonia da barca dos homens. Pois então, em minha jornada eu tenho encontrado pessoas realmente especiais entre os religiosos. Um deles, Ed René Kivitz, pastor da Igreja Batista de Água Branca em São Paulo, teve uma inspiração divina para tratar do tema religião e espiritualidade. No dia 1 de abril de 2010, o elenco do Santos, o campeão paulista de futebol, foi a uma instituição para distribuir ovos de Páscoa para crianças e adolescentes. A maioria com paralisia cerebral. Mas uma parte dos atletas não saiu do ônibus. Robinho, Neymar, Ganso, Fábio Costa, Durval, Léo, Marquinhos e André teriam alegado motivos religiosos, pois a instituição era o Lar Espírita Mensageiros da Luz, de Santos, cujo lema é assistência à paralisia cerebral. Constrangido, o técnico Dorival Júnior tentou convencer o grupo a participar da ação de caridade sem sucesso. Outros jogadores participaram da doação dos 600 ovos, entre eles Felipe, Edu Dracena, Arouca, Pará e Wesley, que conversaram e brincaram com as crianças. Pois meu amigo Ed René Kivitz escreveu a respeito um texto chamado No Brasil, Futebol é Religião. Você vai ouvir ao fundo o tema Procissão, também do Gilberto Gil, mas com o piano de Arthur Moreira Lima. Os meninos da vila pisaram na bola. Mas prefiro sair em sua defesa. Eles não erraram sozinhos, fizeram a cabeça deles. O mundo religioso é mestre em fazer a cabeça dos outros. Por isso, cada vez mais me convenço que o cristianismo implica a superação da religião. E cada vez mais me dedico a pensar nas categorias da espiritualidade em detrimento das categorias da religião. A religião está baseada nos ritos, dogmas e credos, tabus e códigos morais de cada tradição de fé. A espiritualidade está fundamentada nos conteúdos universais de todas e cada uma das tradições da fé. Quando você começa a discutir quem vai para o céu e quem vai para o inferno, ou se Deus é a favor ou contra a prática do homossexualismo, ou mesmo se você tem que subir uma escada de joelhos ou dar o dízimo na igreja para alcançar o favor de Deus, você está discutindo religião. Quando você começa a discutir se o correto é a reencarnação ou a ressurreição, a teoria de Darwin ou a narrativa do Gênesis, ou se o livro certo é a Bíblia ou o Corão, você está discutindo religião. Quando você fica perguntando se a instituição social é espírita, kardecista, evangélica ou católica, você está discutindo religião. O problema é que toda vez que você discute religião, você afasta as pessoas umas das outras, promove o sectarismo e a intolerância. A religião coloca de um lado os adoradores de Alá, de outro os adoradores de Javé e de outro os adoradores de Jesus. Isso sem falar nos adoradores de Shiva, de Krishna e os devotos de Buda e por aí vai. E cada grupo de adoradores deseja a extinção dos outros, ou pela conversão à sua religião, o que faz com que os outros deixem de existir, enquanto outros e se tornem iguais a nós. Ou então, pelo extermínio através do assassinato em nome de Deus, ou melhor, em nome de um Deus com D minúsculo, isto é, um ídolo que pretende se passar por Deus. Mas quando você concentra sua atenção e ação, sua praxis, em valores como reconciliação, perdão, misericórdia, compaixão, solidariedade, amor e caridade, você está no horizonte da espiritualidade, comum a todas as tradições religiosas. E quando você está com o coração cheio de espiritualidade e não de religião, você promove a justiça e a paz. Os valores espirituais agregam pessoas, aproximam os diferentes. Fazem com que os discordantes no mundo das crenças se deem as mãos no mundo da busca de superação do sofrimento humano. sofrimento que a todos nós humilha e iguala, independentemente da raça, gênero e inclusive religião. Em síntese, quando você vive no mundo da religião, você fica num ônibus. Quando você vive no mundo da espiritualidade que a sua religião ensina, ou pelo menos deveria ensinar, você desce do ônibus e dá um ovo de Páscoa para uma criança que sofre a tragédia e miséria de uma paralisia mental. Ed René Kivitz, cristão, pastor evangélico e santista desde pequenininho. E é Rubem Alves quem diz. Ângelus Silésios, pseudônimo do poeta polonês Johannes Schaffer, disse um dia que o olho através do qual Deus me vê é o mesmo olho através do qual eu vejo Deus. E assim, Deus virou o vingador que administra o inferno, inimigo da vida que ordena a morte, eunuco que ordena a abstinência, juiz que condena, carrasco que mata, banqueiro que executa débitos, inquisidor que acende fogueiras, guerreiro que mata inimigos, igualzinho aos pintores que o pintaram. E aqui estamos nós, diante desse mural milenar gigantesco, onde foram pintados rostos que os religiosos dizem ser rostos de Deus. Cruz credo. Exorcizo. Deus não pode ser assim tão feio. Não permita, Deus, que eu morra sem ter visto a terra toda, sem tocar tudo que existe. Não permita, Deus, que eu morra triste. Dê-me a graça de viajar de graça por essa esfera fora, de virar uma linda senhora, uma linda lenda, contar cada fio da renda, tecer cada cacho de cabelo de anjo, transformá-lo num bonito arranjo da mais bela canção. Tecer cada cacho de cabelo de anjo, transformá-lo num bonito arranjo da mais bela canção. E é assim, ao som de Oração do Anjo, de Selmar e Matilda Kovac, na voz deliciosa de Rubi, que o nosso Café Brasil religioso sai de mansinho. Não permita, Deus, que eu me vá sem sorver esse guaraná. Deu para entender, hein? Cada um trata da religião como acha que deve ser. Respeito os que têm, os que não têm, os que rezam e os que não rezam, os que temem e os que não temem. Respeito quem acha que existe vida após a morte e quem acha que morreu, fedeu. Católicos, judeus, hindus, muçulmanos, budistas, xintoístas, evangélicos, umbandistas, não importa o rótulo. Minha religião é aquela que prega: não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E isso basta. Nas contas do meu terço. Com Lala Moreira rezando na técnica, Cissa Camargo pregando na produção e eu, Luciano Pires, aqui no confessionário, dirigindo e apresentando. Estiveram conosco Ed René Kivitz, Rubem Alves, a música de Gilberto Gil, Ivete Matos, Moacir Franco, Vanusa, Vozes das Gerais, Arthur Moreira Lima e Rubi. Quer mais, hein? Visite o www.portalcafebrasil.com.br. Você tem minha bênção. E para terminar, mais Rubem Alves. Deus é como o ar. Quando a gente está em boas relações com ele, não é preciso falar dele. Mas quando a gente está atacado de asma, então é preciso ficar gritando por Deus, do jeito como um asmático invoca o ar. Quem fala com Deus o tempo todo é asmático espiritual. É por isso que anda sempre com Deus engarrafado em Bíblia e noutros livros e coisas de função parecida. Só que o vento não pode ser engarrafado. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.